Portal do Arrocha. Música nova, vem de um jeito assim. Olha que coisa gostosa, um jeito assim lançou de novo. Fazendo assim é mais gostoso. Eita, coisa boa! Vem, Marinho! Olha que coisa gostosa, o jeito assim lançou de novo. De novo. Vê que é pipoco. Fazendo assim é mais gostoso. Mais gostoso, mais gostoso. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga pra cima, Léo. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga, mamãe, joga, mamãe. Faz assim, empina assim. Eita, eita. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Academia Brother Fitness. Tamo junto, hein? Olha que coisa gostosa, um jeito assim lançou de novo. De novo. Vê que é pipoco. Fazendo assim é mais gostoso. É uma delícia. Olha que coisa gostosa, um jeito assim lançou de novo. De novo. Vê que é pipoco. Fazendo assim é mais gostoso. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Vilão, vilão, vilão, vilão. Faz assim, empina assim. Joga o bumbum pra mim. Faz assim, empina assim. Joga, joga, joga, joga. Faz assim.